só que não liguei. Só agora vejo que me apaixonei. Vem logo, vem correndo, venha me buscar. Vem logo, não demore, quero te amar. Te amar, te amar. Por que não vem me amar? Não faz isso não. Por que não vem me tira dessa solidão? Por que não vem me amar? Não faz isso não. Por que não vem me tira dessa solidão? Vem me amar, vem me amar. Pra ver que estou te querendo. Está sofrendo. Vem me amar, vem me amar. Não vê que estou te querendo. Vem me amar, vem me amar. Meu coração está sofrendo por você. Banda Meninos da Tropa, a tropa do sucesso. Vamos lá, Jessé! Sinto sua falta e você não vê. Choro de saudade sem ter você. O meu mundo é triste sem você aqui. Vem logo, vem depressa, vem logo pra mim, pra mim, pra mim. Como te queria, só que não liguei. Só agora vejo que me apaixonei. Vem logo, vem correndo, venha me buscar. Vem logo, não demore, quero te amar. Te amar, te amar. Por que não vem me amar? Não faz isso não. Por que não vem me tira dessa solidão? Por que não vem me amar? Não faz isso não. Por que não vem me tira dessa solidão? Vem me amar, vem me amar. Não vê que estou te querendo. Está sofrendo. Vem me amar, vem me amar. Não vê que estou te querendo. Vem me amar, vem me amar. Meu coração está sofrendo por você. Agora, DJ Roger Mix Produções. DJ Roger Mix Produções. Verdadeiro, sem nada de cópias. Sem nada de cópias. Essa noite o meu coração tá folgado, tá tudo em Digital Print, a melhor impressão do estado do Pará. Tenho a saudade, tô louca aqui sem você. É que nessas horas até homem chorei, apostar de uma paixão. Se isso não passar, sei, vou te ligar pra dizer que não consigo pôr outro em seu lugar. Ei, ainda tenho um uísque aqui que guardei pra beber junto a ti, comemorando a volta entre nós dois. Ei, você se foi e nem disse adeus. Agora quem sofre aqui sou eu. Não me troque por outra aí. Deixa a farra pra depois. Banda Halley, Banda Halley. Essa noite o meu coração tá folgado, tá tão preso em lembrança de amor. Bateu a saudade, tô louca aqui sem você. É que nessas horas até homem

de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Demorou, mas compensou. Te falei de amor, você ficou sem jeito, não acreditou. Eu queria o seu amor. Foi tão bom quando me envolvi nessa emoção de querer roubar o seu coração pra alimentar a minha paixão. Foi tão bom, por isso que eu te dei o meu coração. Cheio de amor, carinho e emoção. Mas você fez brinquedo e afogou um rio de ilusão. Agora tudo se acabou. Você não soube dar valor. Por isso o meu coração não quer mais desilusão. Amor, amor, assim. Só um amando e outro não. Por isso o meu coração cansou de tanta desilusão. Amor, amor, assim. Não vai muito longe não. Amor precisa de emoção, carinho, beijo e paixão. Foi tão bom quando te conheci, te falei de amor. Você ficou sem jeito, não acreditou. Eu queria o seu amor. Foi tão bom quando me envolvi nessa emoção de querer roubar o seu coração pra alimentar a minha paixão. Te dei o meu coração, cheio de amor, carinho e emoção. Mas você fez brinquedo e afogou um rio de ilusão. Agora tudo se acabou. Você não soube dar valor. Por isso o meu coração não quer mais desilusão. Amor, amor, só um amando e outro não. Por isso o meu coração cansou de tanta desilusão. Amor, amor, assim. Não vai muito longe não. Amor precisa de emoção, carinho, beijo e paixão. E aí, meu safadão, vai pra cima, danado. Sinta a brisa, meu amor. E lembro de nós dois naquela noite de luar. Me perdoa se eu errei. Sua ausência dói demais, juro, não posso suportar. Sinta a brisa, meu amor. E lembro de nós dois naquela noite de luar. Me perdoa.

palavras que ficam assim no coração da gente. Você quer fazer seu banner, sua placa e seu adesivo? Corra pra Digital Print. Dá-lhe meu sapatão, vai pra cima, danado. Você apareceu na minha vida na hora certa em que eu estava só. Foi bom te conhecer, você me faz tão bem. Você é tudo que eu queria. Amor de verdade e sinceridade, atenção e carinho e compreensão. Olha só você querendo me fazer feliz. Foi aí que decidi. Grande amor da minha vida, eu vou é ser feliz. Não importa se falam de mim, foi tudo que eu sempre quis. Pois você, meu grande amor, é a mulher da minha vida. Apolo, a mais nova paixão do Arrocha. Você apareceu na minha vida na hora certa em que eu estava só. Foi bom te conhecer, você me faz tão bem. Você é tudo que eu queria. Amor de verdade e sinceridade, atenção e carinho e compreensão. Só você querendo me fazer feliz. Foi aí que decidi. Eu vou é ser feliz. Não importa se falam de mim. Foi tudo eu sempre. Até que enfim encontrei o grande amor da minha vida. Eu vou é ser feliz. Não importa se falam de mim. Foi tudo que eu sempre quis. Pois você, meu grande amor, é a mulher da minha vida. Não quero que você siga sem mim. Eu sei que errei com você, mas agora eu mudei. Eu não quero te perder. Banda Louca Tentação. Tentação.